era frágil assim, porque é o mesmo sentimento. Trilhas que o amor deixa em nós, quem vai silenciar nossa canção? Você fingiu não ter volta essa viagem. Uma lágrima traiu e escorreu.